Grabado por Radio B 90.5 FM. Safari, exploración a la música grabada. Repertorio de cañonazos. Thank you. Safari, repertorio de cañonazos. Safari, repertorio de cañonazos. Yeah. Safari, repertorio de cañonazos. Have the way. Safari, repertorio de cañonazos. Safari, Repertorio de cañonazos. We're going to start a live recording right now. We're going to play for you our first tune tonight. It's going to be about four tunes. And the first tune is called Olohun Ta Wa Se Yara Je Ka Bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes. One, two, three. Sherry Simeon. Repertorio de cañonazos. Jamaican, dun, dun, dun, dun. Hang round the shot toss. Mad Max, nigga, yeah, I hang with the killer. 21. Planet of the H, yeah, I hang around gorillas. I got AK, SK, HK, broad day. 21. You a fuck boy, we ain't with the horseplay. Bitch, Trump ass, nigga, did you do your chores today? 21. Do you wanna take a ride with the coroner today? 21. Automatics, yeah. In the trunk. Shoot the maggots with the pump. Thought it natty. Straight in the water. wild. Truck in the front top, gotta slide. By suicides, we keep the shit alive. Jumping at the public houses, don't you come outside. Straight up. Private status, trying to land a jet at magic. How you going? Going way up, on my way to cut the traffic. Pop the ceiling, pop the bean, I need the balance. What you seeing? Buddy asses, what I'm seeing is way too graphic. Bite your fingers, cause the cactus dangerous. Broke, you ain't us, we don't speak that language. On the couches, top clues, I'ma make a scene, she snort a mountain. Records on the outfit, I make a bounce in my life, yeah. CPR on my pipe, yeah. Please need the energy, only got a night, yeah. Nike boys, we don't do three strikes. I'm living for my niggas that do life, yeah. Automatics, in the trunk, shoot the maggots with the pump. Thotty natty, load a paddock on my arm. Paddock, we got status, paddock. Pussy nigga, run your charm. Ghostly killers, Wu-Tang, 21 News Gang. Drug dealers, in the Mustang, at the top of the food chain. Dropping the cocaine, no gang, shoot it with no names. We can play toe guns, the whole gang, kicking your domain. Safari, repertorio de cañonazos. nobody can conquer. Safari, repertorio de cañonazos. É logo ali, em Santa é Talibã. E da ZN é o que se fazer rap por dinheiro. Meu caderno é um tesouro. Procuro pra minha firma aqui lá dos ovos de ouro. Não corre, não treme, é, não peida nem chora. Que o beat é do break, então nós bota pra se pega minhas boca, eu volto de blunt. Se pega minhas blunt, eu volto de bonde. Se eu volto de bonde, hein, hein. Mas se eu volto de bonde, hein, hein. Mas se pegam minhas bonde, eu volto de bonde. Se pegam minhas bonde, eu volto de bonde. Se eu volto de bonde, tu corre, se esconde. Mas se eu volto de bonde, tu corre, se esconde. Tem plante verdadeira, tem plante de mentira. Tem presidente Dilma, tem presidente Akira. E os bucha que estão na mira vão tentar e vão tá fudido. E não adianta pedir valeu, porque ninguém passa batido. Passa ninja da madruga, onde tens mina na curva. Se o baile tiver rolando, hoje a noite é uma uva. Visante, bermuda e blusa. De plank, ninguém abusa. De skank, ninguém recusa. Tão trank, mas é Yakuza. Para um pouco e pega o take. Catch a fire, amigos fake. Take it easy, take a break. Beat freak é Mr. Drake. Vator é melhor que Drake. Strike, motherfucking shake. Se o malote for do wake, vou parar nos Emirates. Sempre fucking love and hate. Mas se pega minhas boca, eu volto de blunt. Se pega minhas blunt, eu volto de bonde. Se eu volto de bonde, hein, hein. Mas se eu volto de bonde, hein, hein. Mas se pegam minhas mãos, eu volto de bonde. Se pegam minhas mãos, eu volto de bonde. Se eu volto de bonde, tu corre, se esconde. Mas se eu volto de bonde, tu corre, se esconde. Pra agradecer, reza um Pai Nosso antes que eu me deite. Fica tranquilo, é tudo nosso, pau no cu dos haters. Meus raps têm consciência, mesmo os body shakes. Meus sócios têm seus negócios, Fernandinho, Eike. Pois é, tudo questão de ângulo. Meus heróis pra mim são vândalos, faço quietos, preferem escândalo. Querem sangue, eu prefiro sândalo. Visão tudo, eu só quero um bangalô. Na praia, minha mina e seu calor. Sou dos que fazem um mandalô. Pra dizer tamo junto, mas um falou. E foram muitos, dizendo tamo junto, foram muitos. Pra me largar na merda, meu parceiro, outros tantos. Pisando em gelo fino, eles nem tocam no assunto. Sorriso amarelo, eu sou razão no seu espanto. MC por vocação, nem preciso de crachá. Esquece que horas são, toda hora do pachá. Que é carona no meu corre, te aconselho, riquixá. Se eu conheço todo mundo, então com quem vai se queixar? Se pega minhas boca, eu volto de bonde. Se pega minhas blunt, eu volto de bonde. Se eu volto de bonde, hein, hein. Mas se eu volto de bonde, hein, hein. Mas se pegam minhas boca, eu volto de bonde. Se pegam minhas blunt, eu volto de bonde. Se eu volto de bonde, tu corre, se esconde. Mas se eu volto de bonde, tu corre, se esconde. Safari, repertorio de cañonazos. I'm Safari, repertorio de cañonazos. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.